Mercedes-Benz, celebrando minha vida e separando os meus bens. Morri sozinho, mas não devendo pra ninguém. Me chame de Black, o ódio que me mantém. Voltar em Las Vegas em uma Mercedes-Benz, celebrando minha vida e separando os meus bens. Morri sozinho, mas não devendo pra ninguém. Me chame de Black, o ódio me mantém. Nesse campo eu jogo com quem tava comigo no corre do trem. Sangue, o xirra, vejo quem vacila. Vou ser Hokage de Megane, defender minha vila. Entrei na fila do sucesso, sangue na minha pupila. Esquivendo meu regresso, dentro é o gorila. Eles atiram em mim, meu peito à prova de bala. Eu tô mijando no seu lim, mais dois corpos no porta-mala. Fama vicia, igual magina. De branca, de bordel, tamo drogado. No mundo preto, morrendo pro papel. Cada cobra recobrei a minha consciência, nasci ferrado. Rick Griffin ainda vive. Herdei seu rio, sou criação da experiência. Voltar em Las Vegas em uma Mercedes-Benz, relembrando minha vida e separando os meus bens. Morri sozinho, mas não devendo pra ninguém. Me chame de Black, o ódio que me mantém. Voltar em Las Vegas em uma Mercedes-Benz, relembrando minha vida e separando os meus bens. Morri sozinho, mas não devendo pra ninguém. Me chame de Black, o ódio me mantém. Além dos leques, esses leques sonham com o cheque. Sem paz de chaca, confundindo os back com o back. Cada track é minha alma, maldição do rap me segue até o final da minha vida. Black! Minha linha, uma faca, me chame de Caim. Tô caindo na história antes do fim. Trago em mãos a cabeça de um serafim. Seus ossos mais raros que marfim. Essa índia fui reflexo do meu pai e quebrei o espelho sem reflexo. Minha filha é uma deusa, mesmo sendo ateu. Tô vivendo um paradoxo. Antes de entrar no inferno, deixe minha esperança do lado de fora. Do lado de fora, me tornei rei do Éden. Eles seguem minha lei agora. Minha lei agora. Samson Ives, meu Michael. Mudando o passado, Tony Darko. Libra, me chame de Doko. Não sou o Ash, desse nível hard, me se juntou. Meu jogo tem um pedra das trevas. Isso queima como perva. Desmedicina, salvação do país é liberar a erva. Somos filhos de Eva. Vou atirar na sua face como a Taurus. Vou atirar, vou atirar. Vou atirar no seu peito como a Taurus. Vou atirar, vou atirar. Vou atirar no seu peito como a Taurus. Vou atirar na sua face como a Taurus. Vou atirar na sua perna como a Taurus. Vou atirar, vou atirar. Voltar em Las Vegas em uma Mercedes-Benz, relembrando minha vida e separando os meus bens. Morri sozinho, mas não devendo pra ninguém. Me chame de Black, o ódio que me mantém. Voltar em Las Vegas em uma Mercedes-Benz, relembrando minha vida e separando os meus bens. Morri sozinho, mas não devendo pra ninguém. Me chame de Black, o ódio me mantém.